assim que tem que ser. Legal. Lindo demais. Legal. Diz, senhoras e senhores, com vocês, Paula Lima. Assim que é e assim que tem que ser. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Vamos. Legal. A noite tem a minha cor. Fica ligeiro, vacilada. Viva, viva com amor. Quero ouvir. Bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha cor. Fica ligeiro, vacilada. Viva, viva com amor. Ai, ai, ai. Essa noite chega aquilo, né? Só loucura, luxúria, direção e a fé. Fé de voltar no dia seguinte. Fé pra não ser um refém dos convites. A mãe preocupada de joelhos no chão. Roga a Deus pelo filho, pede proteção. O carro importado do boy supera o meu. Mas o respeito da favela ele não tem, ninguém deu. A lei no puro ódio promove o terror. A farda cinza persegue a nossa cor. A meretriz que se diz necessitada sonha com riquezas, viagens, baladas. Ganância aliada da ambição. A necessidade virou ostentação. Agora o que ela quer vai além, Paulinha. Casa, piscina, um jaguar também. Fazer o que, né? Se ela quer, tem direito. Quem somos nós pra falar de defeito? As luzes da cidade iluminam a estrada. Eu tô num peão, bem-vindo à madrugada. A noite é atraente, seduz ao extremo. Mas também é serpente, destila veneno. Os buchichos que estressa, ataca a neurose. Mano, quem vai pagar uma dose? Se o resgate não chegar a tempo, o otário vai perder todo o seu pagamento. A noite é fascinante, mas tome cuidado. Senhoras e senhores, Paula Lima na casa. A madrugada, a noite tem a minha cor. Fica ligeiro, vacilada. Viva, viva com amor. Tem que viver bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha cor. Fica ligeiro, vacilada. Viva, viva com amor. Uma tiazinha sozinha na mesa. Se embriaga, se acaba em copos de cerveja. De coração ferido, não se importa com nada. Andarilha da neblina, se ali a madrugada. Saiu de casa, procura de alguém. Solidão, não faz bem a ninguém. Seu desejo é ganhar uma flor. Seu desejo é encontrar um amor. Seja como for, pra uma noite, uma vida, uma eternidade ou até a despedida. Ela só precisa saber que é amada, notada, desejada e mais nada. Ao seu redor várias histórias parecidas. Pessoas frustradas, infelizes na vida. Um moleque de 14 com uma Glock na mão, se dizendo ladrão, metendo marra de cão. Diz que faz e acontece, que é dedo nervoso, que vai fitar o pai se encontrá-lo de novo. Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Foi embora, sumiu, me deixou no veneno. O barato tá louco, é só ódio e vingança. O mal adotou mais uma criança. Inferno, céu e nós aqui no meio. No mundo selvagem, frio, traiçoeiro. Me sinto fraco, o próprio fracasso. Me dá uma revolta, nem sei o que faço. A noite é fascinante, mas tome cuidado. Paulinha, vem comigo de novo, Margarado. Bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha cor. Lindo demais. Fica ligeiro, vacilada. Viva, viva com amor. Bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha cor. Fica ligeiro, vacilada. Mais uma vez quero ouvir. Bem-vindo à madrugada. A noite tem a minha cor. Fica ligeiro, vacilada. Viva a vida com amor. Senhoras e senhores, Paula Lima, como oitavo anjo. Fica ligeiro, vacilada. Vamos que vamos. Bem-vindo à madrugada. Senhor, lindo demais, assim que tem que ser.